propósito da saúde, o senhor fala naquele projeto revolucionário e a frase também foi minha. Mas esquece-se do passado do PSD. Quando foi governo do PSD, CDS, esqueceu-se do passado de uma altura que Oliveira do Hospital teve 16 mil pessoas sem médico de família. E o que é que aconteceu? A Câmara Municipal teve que fazer algumas coisas revolucionárias. Porque enquanto vocês fizeram do Conselho de Saúde uma administração miserável, a Câmara foi a jogo pagando rendas de casas a médicos. Mas isso é recordar já o passado que não nos resolve os problemas do futuro. E quero-vos ler aqui, em primeira mão, um requerimento que fiz a partir da Assembleia da República para a Sra. Dra. Rosa Reis Marques e que vos passava a ler, Presidente da Administração Regional da Saúde do Centro, pedido vários. Venho solicitar a Vossa Excelência, ao abrigo das alíneas D e E do artigo 4 do Regimento da Assembleia da República, que me sejam facultados os seguintes dados referentes à saúde no Conselho de Oliveira do Hospital, com o objetivo de apresentar uma proposta de resolução à Assembleia da República para tentar resolver os problemas de saúde que a população deste Conselho enfrenta. Primeira pergunta. Quantos utentes deste Conselho não têm médico de família? Segunda pergunta. Quantas pessoas deste Conselho foram transportadas durante o ano 2021 e 2022, até à data 2, para as urgências de Arganil, Ceia, Guarda, Viseu e Coimbra? Terceira pergunta. Quantas pessoas referidas na pergunta anterior tiveram que regressar à sua residência pelos próprios meios? Quarta pergunta. Qual foi o custo total do transporte desses doentes para as referidas urgências? Quinta pergunta. Quantas pessoas foram atendidas no serviço de atendimento da FADA, protocolado com o Ministério da Saúde? Com os melhores cumprimentos. Por isso está aqui, fui lá para Lisboa, mas foi para defender também os interesses desta população, defender os interesses do meu Conselho, mas sobretudo também defender os interesses do meu Distrito.